Controle Salvador, desça para 2.000 pés e reporte no localizador, o ajuste 1018. Interceptar a sinal do S3, visual abaixado travado. Então, 3216, boa tarde, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pistão no zero. Aguardando, pista livre, 3216. Só confirmando, 288-260, senhor. Estejamento correto, bom voo. Obrigado, bom dia. Polo 041, se copia o controle Salvador, acione identificação. Acionou identificação, 041. Agora sim, desça para 2.000 pés, gol no 041, autorizado LS, reporte estabilizado. 1.018 é o ajuste. Certo, descendo para 2.018 é o ajuste, 041, tá bom. Gol no 754, para o sequenciamento, vai curvar à esquerda para o 045. Nessa prova vai interceptar o LS, 2.000 pés, 1.014, 1.018 no 098. 045-2000, nessa prova intercepta 1.018, 754. Passou o nível 130 com Recife. 12685, alterna 12545. 12685 e 12545, obrigado. Então 8001, reautorizado ao nível 050. 050, 8001. Paulo, Passaredo, Librona, você escuta. Passaredo, 2230, bom dia, táxi Alfa, reportando, seu Juliette. Alfa, reportando, seu Juliette, 2230. Solo, gol no 477, com 132 a bordo, alternando Galeão, 4 horas de autonomia, tá pra fora, tá? 1477, táxi via Engen Alfa, até o ponto de espera da 10, quando chama a torre, 1186. Via Índia e Alfa, no ponto 0118, decimal 60, gol na 470. Solo, objetivo. Mais Varg, log. 710, reduzindo. O sério no 437, espaço militar, confirme. Informativo, sessão na 437, no ponto militar, comprando instrumento do Salvador Natal, nível 1-0. Está pronto para a cópia? Imagino pronto para a cópia. Autorizado, Salvador Natal 150, via Golf 677, decolagem da 10. Curva à esquerda, saída Pulca, transição Zipar. A frequência do controle 11935 e o transponder 5455, coteje. Saída Pulca, transição Zipar. Pulca, transição Zipar. Afirmo. O MJET 6741, no portão 5, pronto para o posicionamento. Web 6741-05, autorizado, chame táxi. Chamada para o táxi. Se for saída no 437, chame quando pronto para o acionamento e início de táxi. Segundo, mantém 150, proa de onda para ingressar na chegada. Segundo, mantém 150, proa de onda para chegada. 3216 no solo aos 23, direita 121, décimo 9. Direita 1219. Passarei o 2230, irá manter a posição antes da Juliette. Temos o Boeing da WebJet iniciando o posto no 5 e assim que o mesmo livrar o setor, o senhor prossegue via Juliette para a remota 1-4. É, para manter a posição, aguardando o Web para a remota 1-4 após o livramento do Web. Sala, sala 33, portão 8 para o inspecionamento. 08, aguarde, Azul. São 3216, táxi via Alfa, prosseguindo, correção, irá manter a posição antes da Juliette. Vitor Índio Juliette, pronto, cópia. Pronto, Vitorina Juliette, Salvador, Cairo, 1000 pés, decola 17 com curva à direita, corredor axé, frequência do controle 1935, torno no 86 e o transponder 01160, cotejo. Afirmativo, autorizado Cairo, Salvador, Cairo, Lourenço, decola da 17 curva à direita, corredor axé, com a curva 1935, transponder 0160. Correto, informe PLB. Com 3 a bordo. Vitor Indo Juliette, acionamento, táxi, torre no 86. 86, graças a Deus. Livre acionação e táxi, força aérea no 437. Olha agora, 119.35, bom voo. Obrigado, Maria. Oi, Vitor Indo Juliette. Vitor Indo Juliette, aciona e chama pronto para o táxi. Acionado, 3 a bordo, para todos. Autorizado, táxi, a porta para ingresso no 7, Vitorino Juliette. Boa tarde, para ingresso no 7, Juli. Torre, boa tarde, gol no 754. Gol no 754, boa tarde, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pista 10, número 2. Aguardar no 754. No extrato, posição de 12 horas, aeronave a 8 milhas, passando o 080, em descida para o 070. É um Alfa Tango 72. No ticket, obrigado. Trip 5220. Desça para 2000 pés. Reassuma a navegação na proa de Duna e reporte estabilizado. 2000 pés, reassumindo a proa de Duna, reportar estabilizado. Trip 5220. Copiou o FJ 6741. Copiei o L 6741, taxia via Pátio 1 no Índia e Alfa até o ponto de espera quando chama a torre. 1186. Índia e Alfa no Pátio quando chama a torre. 1186, 6741. Solo Salvador, é o TAN 3895, está pronto para pushback e acionamento. Copiado o TAN 3895, após a passagem do banho da WebJet, a retaguarda, coordene com a equipe de solo, tem livre seu push e acionamento no 03. Pega acionamento após o WebJet na retaguarda, o TAN 3895. Azul 4033, coordenem com a equipe de solo. Após o Embraer da passarela prosseguir para a área remota e o TAN, Airbus da TAN, prosseguir para o portão 10, o senhor tem livre seu pushback e acionamento no 08 Missumi Taxi. Afirmativo, vai coordenar com a equipe de solo e esperar a passagem da aeronave da passarela da TAN na retaguarda, o 4033, reporta táxi. Está prosseguindo ataque, passarei 2230. Demorou. Bom dia. Ciente, bom dia, 6741, mantém o ponto de espera, pistão 0. Mantém o ponto de espera, pistão 0. Gol no 041, no solo aos 27, libera a direita na Fox, chama o solo 121.9. Esperando na direita, Fox, chama na 219, no 041 agora. Do Tchale Alfa Tango, reporte no través do parque do Pituaçu. Chamarão através do Pituaçu, do Tchale Alfa Tango. P 5220 estabilizado no localizador. 5220, complete aproximação, aguarde transferência. Ué, o voo 1041 livrou na Fox, na sua escuta. 1041, boa tarde, táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. 76 Alfa, reportará antes da Juliette. 2754. Autorizado táxi até o ponto de espera da Papá, o Kilo Romeo Oscar. Gente, mantenha a posição, tem uma aeronave alinhada, cabeceira no 7, o Kilo Romeo Oscar. Sete, quatro, um, no visual com o Boeing da Gol final do 10. Afirmo. Após a passagem do tráfego, alinha e mantém cabeceira no 0, 6741. Após a passagem. verdade, ele mantém aquela esteira 1-0, 541. Para interceptar o localizador, curve à direita para o 050 ou 50. Ok, 050, descendo 2000 por 18. 35220, está passando a posição Luna, complete o LS, torre 186. 186, muito obrigado. 35220. 170 graus com 13 nós, o Vitorino e Juliette. No localizador estão 8001, pode prosseguir no INS? 8001, afirmativo, complete a aproximação e aguarde transferência. O tráfego que o precede, Alfa Tango 72 com 180 de graus, está 3 milhas para o marcador de terra. Foi Salvador, onde é Trip 5220. 5220 da Trip, continua a aproximação aguardando autorização de pouso, pistão no zero. 5220. Kilo Romeo Oscar, linha e mantém cabeceira 17. Vitorino. Canal 35, relógio. Para o 060. Patrulha Salvador, Vitorino de Juliette. Mantenha no mil pés. Corredor Axé, reporte para da Barra, Vitorino Juliette. Assim que houver possibilidade, autoriza voar direto Cairo, 2500. Assim que tiver possibilidade, afirmativo. Certo. 8001, complete, aproximação, torre 18, meia dúzia. 2612, muito obrigado. Alfa Tango Tango, Large. Boa tarde, então 8001, no final já está visual com a pista 1-0. 8001, quente, é o número 2 para pouso, continua a aproximação, aguardando autorização na 1-0. Positivo, prosseguindo para pouso, aguardando autorização. Para aproximação, aguarde transferência. Patrulha, sério, Alfa Tango está passando parte do Tuaçu. Valeu, Alfa Tango, apenas para informação, temos um tráfego a 1.000 pés no sentido oposto. Aeronave, o Vitor e Juliette, o cruzamento se dará em cerca de 2 minutos. Positivo, você está quente. Está mantendo quente pés aqui. O Vitor e Juliette informa o tráfego no sentido oposto, helicóptero 500 pés. O cruzamento se dará em 2 minutos. Vitor e Juliette. Juliette. Charlie Alfa Tango, mantenha 500 pés em condições visuais e para ingressar no circuito torre 186. 186, boa. Bariclog 9130, o tráfego que precede o Airbus 320 a 5 milhas da aeronave, está com 140 de graus. Inicie redução para aproximação. Está reduzindo, Norte. Azul 4076, reduza 180, Norte, se tiver condições, é claro. Desce para 2000 pés, reposta brisada. Permitido 180 abaixo, 2000, azul 4076. Vitor e Juliette, direto, Cairo Lourenço, 2500. Direto, Cairo 2500, o Vitor de Juliette. Controle Web 6741. Objeto 6741, contato na decolagem, suba ao 340, saída Dael. 34 Dael. Fala, comandante, controle no 437, táxi. Gente, no 437, autorizado o táxi, chame para o cruzamento da 1028. Horas, 3 milhas. 2 horas, 3 milhas. Não tem o tráfego à vista agora, Brasil. É problema, a aeronave está 500 pés. Varg Log 9130, complete aproximação, torre 186. Confirme para o log. Log, complete aproximação, chame torre 1862 e bom pouso. Da 1-7, o vento 1-7-0 graus com 1-3 nós, quilo Romeo Oscar. Ambos os tráfegos da Taxi Alfa. 9-1-3-0, número 2 para pouso, aguardando informação de pista livre. Vou aguardando. Oceano 376, mantenha 1-5-0 na proa da posição onda para ingressar na chegada ao mar e reporte no ideal de descida. Aéreo 1376, mantendo no 5-0, proa de onda para ingressar no, na chegada à mar e está agora no ideal de descida. O Charon 376 desce para o nível 07070. Charon 376 descida nível 070. Papa Romeo Lima te alivita ainda na escuta do controle? Papa Aquilo para o Pátio 3. Controle. Ilhéus em 120, decimal 1. Controle Salvador pela Rota Lá. Está livre agora, autorizado na 10, 170 graus, 13 nós. Estou livre, pouso no 0. Está prosseguindo? Inicialmente 1.000 pés. Vamos lá com o plano direto então? Direto, mantendo 1.000 pés, afirmativo, quilômetro Oscar. Quilômetro Oscar. Tráfego decolado da 17, passando agora 500 pés. Negativo ainda, senhor. Tráfego está à sua esquerda, vai ingressar na linha do litoral. Foi autorizado curvar à direita somente após atingir 1.000 pés. Positivo, já estou visual com o mesmo, senhor. Sim, a gente tem o sequenciamento de mais um tráfego para 10, o vento 170 graus com 14 nós. Condições de aproximar cabeceira 35 ou vai aguardar para o cruzamento da final da 10? Afirmo, aproximo para a cabeceira 35, senhor. Sim, a gente autorizado a aproximar, reporta ingressando final da 35, Charlie Fatango. Positivo, senhor, reporta na final do 35. Só Confins. 5267 para Confins, aguarde cópia. Aguardo, confirmando a cidadão? Afirmo. Obrigado. 36, direita 121, decimal 9. Direita 129, tá? 8001. Focera 1376, desce, mantenha 060. Focera 36, desce, mantenha 060. Atingir, mantém 2.500 pés o Vitor de Juliette. Copiado, Vitor Indigent, reporte para descida. Passará. Teve pouso. V5 visual com tráfego final da 10? Visual. Após a passagem do tráfego, a linha mantém cabeceira 10, tanto 3895. Após a passagem, a linha mantém o 3895. Alfa Tango avistado, autorizado pouso, cabeceira 35, vento 170 graus com 12 nós. Tripo Papá Romeu Lima, controle Salvador prossiga. Tá de Costa Azul para Salvador, assinado 0242, dois a bordo, acendendo para 500 pés. O Tripa para Romeu Lima, a intenção é pouso Salvador ou vai para a Praia do Forte? Agora é Salvador, senhor. Vai abastecer em Salvador. Acione modo normal 0242 e aguarde transferência para a torre. 0242, aguardando transferência. O Papa Romeu Lima. Azul 4076, complete aproximação. Torre 186, bom pouso. Torre 186, boa tarde. Fosteram 351 para o sequenciamento, irá manter presente proa limitado pelo localizador. Fosteram 351, mantém a proa limitada com o localizador. Tipo Papá Romeu Lima, mantém a linha do litoral para ingressar no circuito, vai chamar a torre 1862. Vai chamar a torre no 1866, graças senhor, o Papá Romeu Lima. Webjet 6741, chame o centro Recife, a frequência 128, corrigindo. 1251, alterna 13325. 1251 no 3325. 267 com controle do 935. Acompanhamento, vamos esperar Leda Brides Zulu no 6. Leda Brides Zulu no 6, trip. No passo 3, também quando pronto para o pushback acionamento. Trip, certo. 5 livre decolagem, pistão no 0, vento 160 graus com 12 nós. Livre decolagem, 3895. Torre Salvador, muito boa tarde. É o Tripo Papá Romeu Lima para pouso na Bata. Gente, mantém a linha do litoral, reporta vertical de Itapuã. O Tripo Papá Romeu Lima. Vai reportar na vertical, Lima. Charlie Alpha Tango liberou? Liberou já o Charlie Alpha Tango. Frequência livre no corte, boa tarde. Boa. Correção de deriva, curve 10 graus à direita, proa 065. 065, Tango. Você era no 351, desça para 2 mil pés, mantenha a proa, aguardando o último vetor para o localizador. Você era no 351, desça para 2 mil pés. Gol no 941, proa de Itape. Gol no 941. Gol de Itape, não proa. Fala, Salvador, passareira 2230. 76, livre pouso, pistão no zero, vento 160 graus com 13 nós. Livre pouso, azul 4076. O Charlie Alpha Tango na escuta? Na escuta, senhor, já tá no pátio. Stand by no transponder, por favor. Cópia, aprovado, nós temos o 260. 260, qual seria a saída prevista? Saída será agora, Leval, após direto conquista. Obrigado. Azul 4033, após o Embraer da companhia, alinha e mantém cabeceira 1-0. Após o pouso da aeronave na final, alinha e mantém 4033. Autorizado, autorizado, Alfa Tango Tango, chame pista livre. Tá. A 3895, vigilância, subal 340, conforme autorizada. Senhor, 340, seria possível a proa de Leda? Afirmativo, proa de Leda. Grato. Proa de Leda, 3895, 340. Gol 941, é proa de Itape até o 050 ou até uma centena? Agora até o 080, gol 941. 080, obrigado. Você era 1351 para interceptar o localizador direita 070. 0351, direita 070. Quilo Romeu Oscar, quase 500 autorizado. Quilo Romeu Oscar, reporte atingindo. Para a direita, saída agora, Leval, após 230. 199-35-5456, para sair 2230. Correto, passareiro, quando pronto, some pushback acionamento na remota. Já já, chamaremos, obrigado. O Zulu, torre 1862, é grato pela colaboração. 1862, eu que agradeço. Meia, Libra. Azul 4076, boa tarde, táxi via Alfa. Reporta antes da Juliette. Via Alfa, reportará antes da Juliette, 4076. Certo. Gente, Juliette, Tango Zulu, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Embraer da Azul iniciando a rolagem agora, na 1-0. Continua a aproximação, aguardando pista livre. Torre Salvador, Papa Romeu Lima, na vertical do farol de Itapuã. O vento 160 graus com 14 nós, condições de pouso, cabeceira 35, triplo Papa Romeu Lima. Afirmativo, senhor. Autorizado aproximar, reporta ingressando final da 35, Papa Romeu Lima. Vai reportar na final da 35, Romeu Lima. Salvador, vento 3566, 180 e descida para 1-0. A 3566, desça para o nível 070, chegada Mari. Nível 70, chegada Mari, vento 3566. Gol 1941, reautorizado ao 0620. 060-159. 0351, estabilizado no curso do localizador. Confirme para o controle, não foi entendida a mensagem. Posso aéreo no 351, estabilizado no curso do localizador. Mano 3, 5, 1, complete, aproximação, torre, 18, meia dúzia. 3, 5, 1, torre, 118, meia zero. Controle Salvador, bom dia, Azul 4033, passa 2 mil pés para o 160, Nadael Lida. Vigilância 4033, 160. Sobe 160, 4033. Taxi Índia para o 01. Taxi via Índia para o 01, Azul 4033. Esquerda para o norte. 360, limitado pelo curso do localizador. Focado no 376, curva esquerda pro norte, limitado o curso do localizador. Focado no 2230, remata 14, para posto de estacionamento. Zero, passarei de Sumitac. Camarão 2230. Rodolfo 351. 1351, continua a aproximação, pistão no zero, aguardando autorização de pouso. 351, aguarda autorização. Portaria estabilizada, nós passamos a Papa Romeo Lima no solo controlado. Papa Romeo Lima no solo aos 45, livre táxi a baixa altura até o hangar da Bata. Reporta liberando a pista. Vai reportar, liberando a pista, o Papa Romeo Lima. Oceano no 437, a linha e mantém, pistão no zero. Juliette Tango Zulu solo aos 45, direita 121, decimal 9. 219, obrigado. Juliette Tango Zulu em direção na Alfa para o 3. Gente, prosseguindo passo 3, prossegue Alfa Kilo. Juliette Tango Zulu. Alfa Kilo, até daqui a pouco. Dois mil pés, 1018, ajuste. Conselho no 376, nessa pro, 2 mil pés, 1018, o ajuste. Solo, boa tarde, Web 5728. Oceano 376 irá ultrapassar o curso do localizador após ser avistado para reinterceptá-lo. Confirmando para a descida, Vitor, indo Gillette. Pista livre. Cadê-se como aguardará? 35728, Recife 330, copia? Manda. Autorizado, Recife 330, via Peruíque 58, decola 10, curva esquerda. Saída Puca, transição Aracaju, controle 19935, transponder 5474, contexto. Web 5728, foi aprovado nível 330, Recife Peruíque 58, 10, decola, primeira esquerda, Puca Caju, 1935, 5474. Portão meia dúzia, Web 5728. Correto, Web 5728, quando condução e pushback, acionamento. Muito agradecido. Tarde, Web 6721, assistente da Romeu, está cruzando agora 215 para 170. Na desce para o 080, Webjet 6721. Desce ao 080, Camargo. Oceano 376, informe a velocidade indicada. Oceano 376, 215 nós. Copiado, tem condições de reduzir para 180 nós, Oceano 1376. Oceano 376, realizando a redução. Exato. Controle Salvador, Oceano no 437. Mantendo o PT da saída Conde, cruzando 1.300 pés. Vigilância, gol no 437, gol não, força aérea no 437, suba ao nível 150, saída Conde. Oceano 437, nível 150, saída Conde.